aí, ó. Sabadão. Mó lua da hora. Sei não, hein? Acho que hoje vou fazer um rolê diferente. Vou ligar um parceiro ali pra colar nessa fita comigo. E aí, meu? E aí, Naldinho? Tá por onde, mano? Logo mais não, mano. Cola pra cá agora. Mas aí, que tá pegando? É o seguinte, mano. Vamos no rolê louco ali comigo ali, ó. Onde que é essa fita, minha? Ah, onde só tem elas. Cola pra cá, cola pra cá. Firmeza, vamos nessa, tô chegando. Rolê, rolê, cachaça, cachaça, todo dia é isso. Que vida chata, ontem fiquei louco. Chapei o coco, vacilei grandão e fiquei osso. A mina da entrada, a gente abraça, mas dessa vez não teve graça. A mina do caralho traiçoeira, me arrastou, limpou minha carteira. De segunda a segunda, São Paulo não para não. É todos à procura de diversão, puta de elite popular, o superstar. Se você tem pra bancar, é só chegar. Foi nesse dia que um parceiro me convidou. Eu tava louco, mas ele me arrastou. Disse que era pouco mano e muita mina. Coisa nossa, coisa fina. Jaqueta e bombeta, já fui barrado, de repente já fui sendo bem tratado. Que recepção, quanta gentileza. Uma pede uísque, a outra uma cerveja. Olha que sensacional, uau, olha que legal. As mina tá pagando um pau. Olê, olê. Eu quero é mais. Conversa vai, conversa vem. Eu cada vez mais louco, o tempo passa, as mina embaça. E eu só chapando cocô. Já é 3 da madrugada. Agora é tudo ou nada. 3 da madrugada. Daquele jeito, louco, louco. As mina na maior gentileza. Que cê acha? Aí vagabundo se empolga mesmo. Fica todo sorridente, simpático. Tipo o dono do jogo, tá ligado? Vacila não, hein? Fica ligeiro, vagabundo. Da noite invadiu a madrugada. Vagabundo louco, não quer saber de nada. Tá no jeito, é. Tá no jeito, tá no peito, é. Tá no peito, tênis Nike, calça louco, travido. Um bobo louco no pulso, deixa a mina iludida. Tem que tá com grana, tem que ter estilo. É, se não tiver é aquilo. Que mina cabulosa do meu lado, que deixa os cara louco. Tipo apaixonado, muito louco. Quando vi tava saindo do bordel, vê só que fita, já entrava num motel. Louco, louco, chapou o coco, sem noção de nada. Do tempo que não sabe nem que dia é, nem que horas são. Vagabundo saiu potente, mas aí, é. Cê não tá com essa bola toda não, hein? E essa mina, sei lá. Sexo, sexo, põe a toca. É prevenção antes de tirar a roupa. Ela vem, me serve um uísque, quer me agradar. Me dá na boca e diz que é só pra relaxar. Era tudo parte do seu plano. Uísque e sonífero, caí no sono. Acordei no outro dia, olhei pro lado. Cadê ela? Me aplicou. Boa noite, Cinderela. Dinheiro, relógio, corrente, celular. Que fita louca, paguei pra vacilar. Saí motorizado, voltei a pé. Fiquei sem carro, sem contato, sem dinheiro e sem mulher.